arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma emissão Cantar do Galo. Emissão esta animada por eu mesmo, António Força, até às 10 horas. Bom dia a todos. Muito bem, mais uma vez, bom dia a todos, meus caros amigos, estimados ouvintes. Vamos então dar início a esta primeira parte que é o folclore. Como sabem, todos os domingos, à mesma hora, no mesmo local. Vamos então começar já com o Rocha Folclórico da Lixa, com um malhão de entrada. muito bem, foi portanto o Rancho Folclórico da Labradeira da Lixa que nos interpretou este lindo tema, Malhão das Palmas. Continuamos com o Grupo Folclórico de Taboadelo, com o tema O Sapatinho. Vamos escutar aqui o Sapatinho. Thank you. Ciel Orléans 96.2 FM, la radio qui nous aime. Et maintenant, une petite dédicace, c'est de la part de Samuel Duval-Fortes, qui dédie cette chanson que je vais envoyer, hein, à ses deux mamies. Donc, mamie Barroso de Changi et mamie Duval de Maine-et-Loire. Donc, bah, je pense qu'ils sont pas à l'écoute, mais bon, Samuel, ça lui fait plaisir quand même d'envoyer cette musique. Alors, moi, j'ai choisi, comme on est dans la partie folklore, j'ai choisi un thème, Rosinha, oui, c'est interprété par le groupe folklorique de Pinheiros-Monçon. Ben, je pense que ça ferait plaisir à Samuel, puisque il est à l'écoute, et ça lui fait plaisir quand même d'envoyer ça à ses mamies. Donc, bah, c'est le jour des mamies, bah, bonjour à tous les mamies, hein, et à ceux qui sont à l'écoute, bah, c'est pour vous. Allez. Esta noite vai chover, rosa molhada não cheira. Rosinha, Rosinha, Rosinha, meu pai. 96.2. La FM en couleur. Ora, muito bem, há pouco convieram de escutar, portanto, o tema da Rosinha, que foi a pedido do Samuel Duval Fortes, de Santi, que ofereceu esse tema, portanto, às suas duas avós, à senhora Laura de Jesus de Xangi, assim que Veronique Duval de Mancerloal. Portanto, como estamos na parte folclórica, meus amigos, vá, passei folclore. Penso que Samuel devia ter gostado. Né? De toda façon, on sera tout à l'heure. Ok. Bom, continuamos com mais um tema. Vai ser o papagaio. Vamos escutar o papagaio. cima está o tiro-liro. Só para não ficar sozinho, juntaram-se os dois à esquina. La FM en couleur. muito bem, meus amigos. É assim todos os domingos, no mesmo local, à mesma hora, a emissão Cantar do Galo. Eu mesmo aqui para passar-vos estas belas músicas, como foi o caso do Rancho Folclórico das Labaredeiras da Lixa, que vieram de escutar até agora. E continuamos com o Grupo Folclórico de Pinheiros Monção, com o tema Vira dos Namorados. Vamos então escutar. Vamos os dois pra folia, sem ti não posso dançar. Vamos os dois pra folia, sem ti não posso dançar. O vira é moda que nos faz andar, dançando de roda de braço no ar. As nossas cantigas alegram a dança, canteira de rigas que o vira não cansa. O vira é moda que nos faz andar, dançando de roda de braço no ar. As nossas cantigas alegram a dança, canteira de rigas que o vira não cansa. Aceito ser o teu par, aqui me tens a teu lado. Aceito ser o teu par, aqui me tens a teu lado. Contigo quero mostrar como o vira é dançado. Contigo quero mostrar como o vira é dançado. O vira é moda que nos faz andar, dançando de roda de braço no ar. Vira comigo, Maria, o vira dos namorados. Será nossa melodia quando formos já casados. Será nossa melodia quando formos já casados. O vira é moda que nos faz andar, dançando de roda de braço. Soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. sorties, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Não te prometo falhar.

radio, appelle le 02 38 43 48 00. É, portanto, um tema oferecido a todas as avós, que hoje é o dia das avós, portanto, todas as avós estão à escuta, felicitações e boa continuação, boa saúde, pronto, é bom escutar este lindo tema que está aqui a passar na rádio Arco-Íris. Yeah. ciel, des étoiles plein la tête. Pour la santé de nos dents, nous... areia. Vou gastar dinheiro, vou dormir na praia. Eu quero uma mulher, nem que a barraca caia, nem que a barraca caia. Eu nasci para ser solteiro, vida boa quero ter. Carros e muito dinheiro e não aturar mulher. Minha avó sempre me disse, filho não queiras casar. Mas um homem deve ter sete mulheres para amar. Eu esta noite não passo sem mulher me dar carinho. Estou carente, quero ir dormir com uma mulher. Mesmo se a casa cair, hoje eu uma quero ter. Já não sei, serei eu ou serás tu, meu amor, eu já não sei. Não mudei, eu não mudei, porque sei todo o amor que te dou. Se mudei, eu já não sei, porque só sei que de nós te mudou. Não mudei, eu não mudei, porque sei todo o amor que te dou. Se te achas com razão, se remas contra a maré. O amor faz um leão, mas cada um é quem é. Gira, gira sem parar, essa cabecinha louca. Cada vez eu gosto mais, me ajuda a tua boca. Cada vez eu gosto mais, me ajuda a tua boca. Mais atrás, nunca vi uma moto assim que de tudo era capaz. Era só lhe dar ao kick, se acelerar e dar gás. Minha moto amarelou, tem a bela enxergada, e quem me enxergou a bela foi a minha namorada. Minha moto amarelou, tem a bela enxergada, e quem me enxergou a bela foi a minha namorada. Tenho uma moto que anda na estrada. E por ser uma moto boa, até recebe um abono. E ter uma moto assim já nem me causa transtorno. Ficava mais barata se bebesse por modo. Minha moto amarela, e tem a bela enxergada. E quem enxergou a bela foi a minha namorada. Minha moto amarela, e tem a bela enxergada. E quem enxergou a bela. Ora, muito bem, foi portanto Borguinha de Braga com o tema Minha Mota Variou. E vamos ficar com Cristiana Sá, Toquei na Gaita. falo, gosta a galinha e o galo, e eu pergunto o que será. ela apareceu lá. Uma japoneira sem a sementeira, lindas rosas dá. Um ano dá brancas, o outro vermelhas, só pode ser Deus. Agora dá tantas, rosadas e brancas, abertas aos céus. Linda japoneira, lá estão lindas flores. Lá no meu jardim, nascestes assim, para um ninho de amor. Tantas flores rosas. Das brancas mimosas, milagre das rosas, para o altar de Deus. Pousou, fez o ninho ao romper da aurora. Num espaço de amor, viu tão linda flor e não foi embora. E os passarinhos criaram seus ninhos todos em redor. Linda japoneira, estás à minha beira, meu ninho de amor. Nascestes assim para um ninho de amor. Tantas flores rosas viradas ao céu. Das brancas mimosas, milagre das rosas, para o altar de Deus. Linda japonesa, nascestes assim para um ninho de amor. Tantas flores rosas viradas ao céu. Das brancas mimosas, milagre das rosas, para o altar de Deus. Então vamos ao fado, meus amigos. Vai ser a Amália Rodrigues com o tema Povo que lavas no rio. Mas a tua vida não. Mas a tua vida não. Fui terá mesa redonda, beber em manga que esconda o beijo de mão em mão. Fui ter a mesa redonda, beber em manga que esconda o beijo de mão em mão. Mas a tua vida não aromas dores e de lama. Dormi com eles na cama, tive a mesma condição. Mas a tua vida não povo que lavas no rio, que talhas com teu machado as tábuas do meu caixão. Mas a tua vida não pode ver quem te defenda, quem compra o teu chão sagrado. Mas a tua vida não. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Saudade, levanta a mão. Quem quer um beijo meu? Quem quer um beijo meu?

sinto e morto mesmo assim. Eu já estava habituado a que não fosse sincero, por isso eu não fico à espera de uma ilusão que eu não tinha. Se deixaste de ser mim, não deixei de ser quem era. Se deixaste de ser mim, não deixei de ser quem era. Vivo a vida como dantes, não tenho menos nem mais. Passam iguais aos dias que vão distante, e os dias passam iguais aos dias que vão distante. Horas, minutos, instantes seguem a ordem austera. Ninguém se agarra à quimera que o destino encaminha, pois por morrer uma andorinha não acaba a primavera. Por morrer uma andorinha não acaba a primavera. longe, por casas, por prados, por quintas, por fontes, caminhar desaliado. Meus amigos, são 10 horas e 1 minuto aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. O programa Cantar do Galo de Andar-se-á por terminado. Não se esqueçam já a seguir com o telefone toca para todas as vossas músicas que queiram pedir através do telefone 0238-43-4800. Temos de desejar um bom domingo, cheio de amor, paz e alegria, sobretudo às mamis e às avós, que hoje é o dia delas. Portanto, quem as tem, que as preserve e que as acolha com amor e carinho que elas venham merecer. Portanto, muito obrigado pela vossa fidelidade mais uma vez à minha missão, assim como todas as outras aqui passadas nos estúdios da Rádio Arco-Íris. E sem mais, até domingo próximo. Daqui até lá, saúde boa, protejam-se, porque tem que ser assim mesmo. Portanto, bom, vamos passar a publicidade. Bom, Lionel, estás pronto? Pam, pam. Et où pourrez-vous faire de bonnes affaires? Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Marionneau, à rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22.